este mundo te negar os seus bens a desfrutar, se é preciso de viver um pouco aqui, não te esqueças que Jesus te comprou com muita dor. Teu cuidado leva a Deus e deixa ali, deixa ali, deixa ali. Teu cuidado leva a Deus e deixa ali, confiando em seu poder, ele pode socorrer. Teu cuidado leva a Deus e deixa ali. Se teu corpo sofredor tem na vida de sabor, e tua alma está bem triste e aflita em ti, Cristo pode compreender o que sobre ti vier. Teu cuidado leva a Deus e deixa ali, deixa ali, deixa ali. Teu cuidado leva a Deus e deixa ali, confiando em seu poder, ele pode socorrer. Teu cuidado leva a Deus e deixa ali.